na hora de economizar. Se liga, supermercado campeão, tem o que você precisa. Tem tudo em um só lugar. Vai lá, supermercado campeão, vai te conquistar. Pequeno no preço, grande na qualidade, gigante no atendimento, na variedade, gêneros alimentícios, bebidas e carvão. No supermercado campeão, pra fazer as compras é a melhor opção. O seu supermercado é um campeão. Supermercado Campeão, você encontra uma variedade em gêneros alimentícios, bebidas, açougues e frios. Temos leite de gado puro e hortifrutis. Temos utilidade do lar, água, carvão, gás de cozinha, uma linha completa em produtos de limpeza, cosméticos, perfumaria, material escolar e muito mais. No Supermercado Campeão, você também encontra calçados como botas, botinas e outros. Fazendo suas compras no Supermercado Campeão, entregamos para você em domicílio. Tudo com os melhores preços e qualidade, e o melhor atendimento é aqui. Então venha direto fazer suas compras no Supermercado Campeão. Aqui nós aceitamos cartões. Supermercado Campeão, é muito bom ter você aqui. Telefone 98410-7619, Avenida Ireno Leda, 919, Setor Rodoviário, em São Félix do Xingu. Supermercado Campeão.